A tristeza é senhora, desde que samba é samba e assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece, não sempre agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou. O samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. O grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é samba e assim. A lágrima clara supre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece, não sempre a dor em mim. Cantando manda a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando mando a tristeza.